seu coração falou de mim. Sei que ele falou que tô fazendo falta. Ele também falou que sem mim tá difícil. A noitada e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração brigou comigo. A última moda de arrocha aqui na do topo. A pior é aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que também passei por esses maus momentos.